Pronto, galera. Estamos ao vivo aqui no nosso bate-papo. Lá, Bueno, nosso garoto businessman. E temos aqui convidados, né? Bueno, por favor, tenha as honras como um bom businessman. Apresente os nossos convidados. Então, hoje estou com não só convidados podcastais hoje, né, no dia do podcast, mas eu também estou com os nossos amigos pessoais, eu diria, porque eu conheço ele já faz um tempinho já, né? O Andrei, eu não sei se a Ira está aí ao fundo também, mas quem está à frente do microfone é Andrei do Mundo Freak Podcast. Bem-vindo, Otakash, cara! E estou aqui finalmente. Primeiro convite ao vivo aqui só para dar vexame. É isso aí. Nada. Sim. A Ira já veio aqui já, algumas vezes já. Sim. Tava faltando você, e aí a gente chamou justamente aí no dia do podcast, olha que coisa. Ó, uma data muito Olha aí. especial. Eu terminei, acabei de postar É, no. aquela data. Por isso que eu estava atrasado aqui. Aí, ó. Tá atrasado aí, né? Não consegue, né? Não, não consigo. Então, Não consegue levar mais. hoje dia do podcast, aqui no Brasil, lembrando que foi no dia 21 de outubro de 2004 a publicação do primeiro podcast. Vários podcasts já falaram sobre a história, sobre como surgiu o podcast aqui no Brasil, todo esse tipo de coisa. Isso daí todos os ouvintes já vão ouvir já em todos os outros podcasts já. Não é muito novidade, mas a intenção é justamente a gente comemorar esse dia do podcast, falando com os ouvintes aí, no caso, com amigos nossos podcasters, no caso o Andrei aí, e falar justamente sobre podcast, só que numa temática nossa, né, de como a gente começou, como a gente vai falar, esse tipo de coisa, mas aí é o Nando que vai tocar o barco aí. Opa, então vamos começar aqui esse bate-papo com a galera do Freak Zone, Mundo Freak. Mundo Freak. Mundo Freak, podcast deles. Se eles permitirem aqui, nós vamos fazer o seguinte: vamos postar, depois de concluir esse bate-papo, postar lá no nosso otacast.com.br e vamos também disponibilizar aqui o áudio para vocês, mas o áudio bruto. Vocês autorizam? Não, mentira. Pode fazer o que você quiser, cara. Só não rouba a minha assinatura e faça contratos estranhos. Por favor, não quero Ah, tá. perder todas as minhas coisas. Pode Nada. deixar, então. Quer dizer, quase tudo. Oh. Então, beleza. Então, depois vamos disponibilizar para vocês o áudio desse bate-papo, que eu sei que vai ser um bate-papo muito bom, muito legal, muito divertido. Porque é sobre o dia do podcast. Então, para começar aqui nosso bate-papo bem descontraído para vocês, vamos começar aqui pelo começo. Olha que redundância maravilhosa. Vamos começar aqui como que foi o nosso primeiro contato, não quando nós nem sonhávamos em ter um podcast. Eu particularmente eu nem sabia o que era. Quando eu fiquei sabendo, assim, o podcast, o que que é isso? É de comer? O que que é isso? Nem fazia ideia. Então, vou deixar aqui os nossos convidados. Por favor, Andrei, comece aí como que você teve o primeiro contato como ouvinte de podcast. Aí complica, aí complica. É só pra queimar o filme aqui. Então, beleza. Quer, daqui a pouco a gente tá... Ah, não vai se arrepender depois. Então tá. Opa! Não falo isso com muito orgulho, né? Mas eu participava de uma comunidade LGBT. Mentira! Eu participava de uma Oi! comunidade de um jogo online, né? Muito conhecido, né? Muito famigerado, né? Não tão Tibia. bem conhecido pela sua qualidade gráfica, né? Que era o Tibia. Olha aí. Acertei mesmo. Nossa! É complicado, é complicado. Pois é, e aí, né, eu já tava lá tinha mais ou menos uns dois sites só da época, que eram os grandes sites, E um deles decidiu lançar um podcast, né? Aí eu já tava já sabia cada site de ponta cabeça, já sabia tudo, era viciado nessa bosta desse jogo. E aí eu acabei chegando nesse podcast, não sabia o que que era, eu vi um play, eu cliquei, aí eu pá. Aí é interessante porque eles eram realmente muito ruins, né? E eu posso falar isso com bastante sinceridade, porque depois eu voltei para escutar, depois de anos, depois de já conhecer outras coisas, ter outras referências, eles eram realmente bem ruinzinhos. Mas mesmo assim, a referência que eu tinha era só aquela no começo. Então eu escutava aqueles 6 episódios, exaustão, e eles falavam de um tal de Nerdcast. Falava, não, porque nós nos baseamos no Nerdcast. Eu falava pra mim, caraca, Nerdcast, pô, deve ser mó papo de placa-mãe, dessas coisas loucas, assim. E eu fiquei com o maior preconceito de início. Aí depois eu me cansei de escutar os mesmos episódios, fui procurar esse tal aí de Nerdcast, e foi aqui onde tudo começou, né? Oh, olha lá. Cara, eu diria, Andrei, que você começou, tipo, como que eu posso dizer? Você começou, acho que, dos dois extremos, assim, né? Você foi, tipo, de um podcast, bem de início, assim, com a galera fazendo um trabalho, assim, mais, não vamos menosprezar também, mas algo mais simples para um nerdcast, né? Você já foi, teve uma diferença já, né? Sim, sim, com certeza. Uhum. Mas você lembra mais ou menos quando foi isso? O ano, assim? Cara, deve ter sido em meados de 2008, 2009. Eu sou relativamente antigo. Eu não sou o mais antigo do mundo, mas eu não sou dessa galera nova que já veio já no mainstream, né? Eu já acompanhava os caras, já era bem antigo. Se não me engano, eles estavam próximos de chegar no episódio 100 ou algo nesse sentido. Uh-huh. Entendi. Né? Tem muito tempo, né? Ah, com certeza. Era... Pô, eu... Pra ser bem sincero, quando eu conheci o Nerdcast, já tava, sei lá, mais de 200. Certeza que já tava mais de 200. Eu nem conhecia. Eu vou aproveitar e já vou falar como que eu conheci, então. O nosso querido amigo aqui em comum, podemos dizer assim, o Bueno Verde. Eu trabalhava com ele, ele era meu chefe na empresa lá. Ele virou pra mim, pô, tô participando de um podcast, não sei o quê. Eu olhei assim, tipo, hã? Participando do quê? Ele, pô, um podcast de games. Falei, pô, games eu sei o que é, mas o que é podcast? Ele, é conteúdo em áudio. Eu, puta, áudio? Como assim? Eu não consegui entender. Ele falou, não, eu vou te passar aqui e você vai escutar. Puta, cara, acho que foi... Viciou mais fácil do que cocaína, cara. Nossa. Só um adendo. Foi isso que eu falei, né, cara? É aquela trouxinha de graça, né? Depois você paga. Exatamente. Só um adendo, esse podcast aí, por um acaso, era o Nerdrops, o falecido Nerdrops, de games, em que eu fazia, olha só, justamente com quem? Ira Croft, que deve estar aí do lado do Andrei. Tá aqui do meu lado, tá aqui então, trabalhando, né? Fazendo as coisas aqui na casa. Daqui a pouco ela vem aqui dar uma luz. Opa. Mas, meu, e eu comecei a escutar, pô, legal, parece, sei lá, um programa de rádio, porque a galera fala que pra você apresentar pra alguém que não conhece um podcast, você pode falar, pô, é um rádio, uma rádio ali, mas é gravada. Você pode apresentar assim. O Bueno meio que teve que dar esse exemplo pra eu conseguir entender, porque ele falava, é um bate-papo de games, gravado em áudio. Mas eu não conseguia assimilar, eu não tinha nada assim, tão perto. Daí ele falou, pô, é como se fosse um programa de rádio, só que a gente fala sobre games e tudo mais. Eu falei, beleza. Desde então, isso aí acho que foi 2009? Acho que foi 2010. Isso daí. Foi 2010, né? Então, 2010. Desde então, acho que... Minha lista aqui de feeds, nossa, vou até ver, acho que tinha mais de 30, nossa. Assim, 30, ó, tem 32 programas, casts que eu escuto, assim, e aquilo que eu escuto direto, né? Então, é algo que você, quando você pega gosto, fica legal. Foi bem gratificante, assim, meu primeiro contato e, pô... É fantástico, assim, você poder escutar algo que você gosta. Não é, vou ouvir uma rádio aqui e põe uma música que tá tocando uma música que eu não gosto. Não é isso. você está indo em algo que você já gosta, um conteúdo que você foi procurar e muito provavelmente vai te agradar. É aquilo, né? No final das contas, diferente de um rádio, assim, são mídias diferentes, né? Mas é aquele tipo de conteúdo on demand, né? Que você, se tem aquele tema que não te interessa, você pula, né? Você é aquilo, é aquela lance da cauda longa, né? Você pode escutar o primeiro episódio como se fosse hoje que estivesse lançando. E é claro, se o podcast não for voltado para não se date muito, dá para escutar de boa, assim, né? É outra proposta, né? Isso que é bem legal. Com certeza. E é bem importante, assim, para quem... às vezes você tem um amigo, você escuta, você gosta de podcast, mas você não sabe como indicar, às vezes, passar para o seu amigo a ideia de como é, para ele entender. Às vezes a pessoa existe aquelas pessoas que não dão chance para algo novo. Eles dizem, eu preciso ter uma referência, eu preciso saber o que, que é, porque eu não vou lá e vou escutar para depois entender. Não, me diz agora o que, que é. Então, às vezes, até você pode usar desse exemplo, falar, é um programa, ele tem um tema, ou não, mas geralmente tem um tema específico, isso aqui está falando, sei lá, de God of War. Então, você vai escutar, ele vai falar sobre God of War. Ah, está falando da franquia, ele está falando do God of War 1, do 2, do 3, você vai verificar e vai saber do que ele está falando. Ah, eu gosto de God of War, então eu vou escutar. É mais ou menos isso, que você pode estar apresentando a ideia para o seu amigo, porque às vezes fica muito complicado de explicar. Acho que a melhor maneira, assim, de você explicar a mídia do podcast, colocando assim para escutar, é pegando justamente um tema que você sabe que seu amigo goste, e pega esse tema justamente e mostra para ele. Por exemplo, no caso, se for RPG ou se for terror, aí o Mundo Freak mesmo lançou aí uma sequência aí de podcast de terror aí que eu não escutei, porque eu odeio coisas. Por quê, né? Eu posso falar aqui, então, ao vivo, Andrei, parabéns, cara. Eu escuto, nossa, tipo, é de arrepiar, assim. Eu faço literalmente isso aqui, apaga a luz. E escuta, faça isso, ó. Mas esse é legal, cara. É por isso que, de vez em quando, a gente posta o podcast de madrugada, exatamente pra esses freaks aí ficar escutando aí 3 horas da manhã. Horário do tio Lu, né? Eu sou obrigado a falar. Não, eu não escutei. Sem graça. Não vai rolar de escutar, tá? Eu já tive que assistir a Annabelle no cinema já. Eu sofri. Tá, mas não vai rolar essas paradas, André. Pô, eles estão no meu coração, André, você está ligado? Acontece. Estão no meu coração, mas isso não vai rolar. Ó, louco, mano. Pô, mas é bom. Parabéns. Obrigado mesmo. É aquilo, né? Eu acho que a gente veio com... Assim, só puxando um pouquinho a sardinha, mas não que seja esse o assunto, mas é aquilo. É uma das grandes características do podcast também, é ter um pouco desse elemento do nicho, né? Muita gente reclama que tem muito cinema, muito cultura pop e tal, mas é aquilo. É um tipo de conteúdo que a galera gosta. Mas é aquelas pessoas que gostam, sei lá, de Pesca e Companhia. Tem aquele podcast que tu sabe que existe e vai escutar. E cara, é uma maluquice inacreditável. Você dá uma olhada nos feeds que existem por aí do podcast brasileiro. Tem uma loucura, assim. Tem podcast, por exemplo, LGBT só voltado pro público urso. É uma loucura dessa que tipo, tu não sabe de onde que o cara teve a ideia de bolar o episódio, mas é isso aí, né? Meu Deus, cara. Inclusive, o Pod Pesquisa aponta assim, né, quais os itens que tá mais em uso, né, assim, né, que é mais aproveitado, que já tá até saturado. Aí tem sempre aqueles mesmos, né, cinema, games, esse tipo de coisa. Mas qual que o pessoal ainda quer mais ainda podcast, que o pessoal mais curte escutar? São os mesmos temas. Então, mesmo assim, não importa se você é um outro podcaster, isso não considera a pessoa rival, né? Pelo contrário, né? Agrega informação, agrega conteúdo, agrega opinião. Se a gente está num mundo aí de opiniões diversas aí, né? Por que eu não vou falar a minha opinião que é diferente do outro, esse tipo de coisa. Deixa eu falar, eu comecei, pra falar a verdade, o podcast. Eu nem comecei pelo podcast, eu comecei por rádio online. Na época, eu comecei pela Animix lá em 2002, pra falar a verdade. Fazer rádio online. Só que aí o que acontece? Eu fiquei por volta de 2 anos na Animix, depois eu saí. E eu fiquei em qualquer tipo de conteúdo de mídia. Eu acho que quando aconteceu o boom dos blogs, e até mesmo depois, com a vida do podcast em 2004, 2005, o que, que aconteceu? Eu não estava no meio da internet, porque eu estava, acho que, fazendo faculdade, bem, N coisas. E aí eu fui, assim, eu conheci o podcast graças a um casal de amigos meus, o Adriano e a Janaína. A Ira conhece a Janaína. E aí eles me apresentaram na época o podcast, me explicaram o que era e me falaram para escutar alguns podcasts. Entre eles eram o Nedrops, o Jovem Nerd, o RapaduraCast e o falecido... como que era o nome daquele podcast de games? Que era o... Downloading. O falecido Downloading. E aí eu comecei a escutar, e aí foi uma coisa interessante, porque logo de cara eu escutei um Nedrops, e aí falou assim, manda e-mail, tal, esse tipo de coisa, pra se comunicar, beleza. Aí eu mandei um e-mail, o Oliver Pérez vai lá e me lê no Nedrops seguinte. Eu falei, opa, peraí, tipo, legal, né, os caras entram em contato, falam, né, sobre o que você mandou e-mail, né, teve esse contato, teve esse feedback. E aí eu achei uma coisa bacana, fui me aprofundando cada vez mais, e aí eu entrei no mundo de cabeça, no mundo assim, de podcast, cada vez mais aumentando, que nem o Nando falou, a quantidade de feeds. Hoje em dia, eu escuto bem menos podcasts do que eu já escutei. Eu acabei ficando um pouco seletivo, inclusive tem podcasts que eu escutava que hoje em dia eu não escuto mais, porque... Aí tem aquela coisa de opinião, né, que você realmente não dá mais para escutar a opinião de certos podcasts. É uma questão de gosto aí, né, de cada um. Polêmica! O pior que eu quero nome. Eu acho que vocês sabem quem que é. Eu mas sei. Eu realmente. O Andrei sabe também. Claro que eu sei, né, cara? A fofoca rola solta, filho. Podcast tem metade da internet, hein? O que rola? Às vezes, Nana, aí eu vou lá na casa do Andrei e da Ira. Aí galera lá, tal, a gente fica conversando até tarde, tal, tudo. E a gente acaba conversando podcast sobre várias coisas, tal, tudo. E eu sempre reclamo de um podcast e falo assim, meu, eu não aguento mais esse podcast, por que essas pessoas estão falando isso? Parem de falar bosta. É você, o Tony e eu, acho que, dos que pararam, que eu tenho certeza que pararam de ouvir. Eu sei qual é. É esse mesmo, viu, André? É esse mesmo que eles pararam, tá? Só vamos deixar aqui. Rapidinho. Deixa eu mandar um abraço, um beijo na bunda do Daniel Lopes, que tá assistindo a gente, e do Rodrigo Paulino, que eu acho que tá assistindo a gente, não tenho certeza. Opa! Aqui eu tô aqui... E aqui eu não tô de onisciente, eu não sei quantas pessoas estão vendo a gente, eu estou 7 completamente cego, não sei. Olha que lindo, 7 pessoas, hein? Olha aí. Eu quero 15 até o final da noite, hein, galera. Vamos é lá. É isso aí. Então, voltando aí. Então, você começa a filtrar com o tempo e eu acho que isso, para quem é fã de podcast, esse tipo de coisa, acaba acontecendo. E eu mesmo sou muito fã de rádio ainda. Mas é uma mídia que ela está introduzida em vários momentos, assim, enquanto eu trabalho, enquanto eu vou correr, ou enquanto eu vou fazer alguma coisa aqui na minha casa, em qualquer momento. E o engraçado foi que é o seguinte, eu pensei que eu ia excluir certas coisas, como, por exemplo, a própria rádio, ou como, por exemplo, simplesmente escutar um CD, um álbum, não sei. E eu falo que eu tenho, vou fazer pro Jabá mesmo, porque o produto é bom mesmo, eu tenho um Spotify pago, escuto rádio e escuto podcast. Putz, mas você arranja tanto tempo assim pra escutar? Não é que eu arranjo tanto tempo, mas eu acho que como eu escuto sempre podcast nas datas de lançamento, esse tipo de coisa, tal, tudo, E o meu número de podcasts já diminuiu, então eu consigo já agregar esses tempos aí para poder escutar, às vezes, um álbum no Spotify, de manhã uma rádio, e aí à tarde já escuto um podcast, entendeu? E assim vai sucessivamente falando, né? De acordo com a minha disponibilidade de escutar as coisas. Uhum, com certeza. Deixa eu só ler aqui o comentário que o Daniel Lopes ele deixou aqui para nós. Olha o que ele falou. Eu cheguei a 128 podcasts no Feedlist. Meu Deus. Caralho, velho. Tratamento. Mundo... Olha isso, caraca. Meu, se você escuta metade, parabéns, cara. Eu desses 30, eu consigo escutar no máximo assim, uns 10, 12 estourando, que eu escuto assim, sem parar, assim, todos, né? Não dá pra acompanhar. Daí ele complementou aqui também. E ouça, ó, o Mundo Freak Confidencial às 3 horas da manhã. Olha lá. Olha lá, ele adora, rapaz, fazer isso aqui, ó. Um dia vou fazer esse hangout 3 horas da manhã, a gente vai fazer um ritual bacana, né, com a presença dos ouvintes e vamos ver. Se piscar a luz e cair o hangout no meio da gravação, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, parou. O Bueno não vai participar. Seja homem, rapá. Boa. Não. Cara, respondendo aqui o que o Bueno falou também, complementando, o podcast, ele não vem substituir uma outra mídia. Igual quando falaram, a televisão vai acabar com o rádio, a internet vai acabar com a televisão e com o rádio. Não é isso. Eles têm os segmentos. Num podcast, não são todos. Tipo, minha mãe não vai pegar e trocar a rádio que toca música sertaneja para escutar um podcast. A menos que eu consiga achar para ela um podcast de, sei lá, de algum sertanejo que ela gosta, alguém que fala daquele estilo e ela escute, mas ela ainda assim vai escutar a rádio e provavelmente vai continuar assistindo a televisão, um programa que ela goste. Ela não vai abandonar uma mídia para se dedicar somente àquela mídia, no caso podcast. Com certeza. É aquilo, né? O podcast, ele não serve como eu só estou escutando isso e acabou. Claro que depende muito do programa, né? Depende muito da pessoa também, da personalidade da pessoa. Uhum. Mas o podcast é aquele tipo de mídia que você pode agregar com muitas outras mídias, né? E não acaba só no podcast, né? Você vai colocando ele na sua vida. Às vezes você não está com noção suficiente para ficar lá prestando atenção num vídeo. Você coloca um podcast, fala valor, essa coisa que eu estou fazendo bastante ultimamente, né? Vai viajar, vou escutando podcast. Você vai agregando aí, né? Ah, sim. O que é bacana, tipo, eu trabalho, eu sei que não é bom, né, mas eu trabalho o dia inteiro sentado. E por causa disso, eu tenho a chance de escutar muito podcast. Então, o que eu faço? Eu baixo um monte de podcast, jogo no Dropbox, vou no trabalho, eu abro lá e vou colocando na fila fazendo playlist ali e não vou parando, cara. Tem dia que eu escuto, uns 6 programas assim por dia. Então, se eu consigo acumular, ou se eu falo, pô, às vezes é aquilo. Eu vou pegar aqui um podcast X que eu gostei muito e eu quero escutar de novo. Tem alguns que eu baixo MP3 e eu nem deleto, eu deixo lá no trabalho falar, pô, esse dia aqui eu quero escutar. Eu tenho lá Mundo Freak, eu tenho um monte lá. Falar, vou escutar esse aqui. Nossa, de terror, pô, tô aqui. Ou se não, eu quero, vou escutar um podcast aqui mais de zoeira e tal. Pega um, por exemplo, um Nerdcast, um que o pessoal alopra, assim. E vai escutando. Então, depende muito também do seu humor. Às vezes você fala, pô, quero ver um podcast mais sério. Não, quero dar risada. Não, quero um podcast aqui de terror. Então, vai depender muito do que você quer naquele dia. É verdade, olha aí. Eu acho que os podcasts, assim, pelo menos eu vario bastante a questão dos temas. Eu tenho um podcast que eu escuto de games, eu tenho de comportamento, eu tenho um podcast até mesmo assim, sobre determinadas profissões, que tem muito sobre ciência, entre variados assuntos, mas é claro, a maioria acaba entrando no foco de entretenimento, mas cada um sobre um tema dentro do entretenimento, só que acho que é isso que é o bacana. É um podcast que eu vou até, sei lá, eu vou colocar aqui como indicação aqui também, que é um podcast que eu, assim, eu tô escutando muito ultimamente, muitos antigos, porque inclusive me fez até mudar, assim, algumas opiniões, até mesmo vou polemizar de novo, hein, sobre as últimas eleições aí, porque não vou falar do negócio de quem que eu ia votar nem nada, tá? É só assim, eu ia votar nulo e decidi não votar depois que eu escutei esse podcast. Decidi, assim, eu tenho que escolher alguém devido a tais informações de X, assim. Nossa, você tá dando umas voltas, filho. Libera logo essa informação, filho. Eu tô aqui na expectativa. O podcast foi o Café Brasil. Ah, sim. Com o Luciano Pires. Luciano Pires. E justamente assim, foi uma coisa que me abriu um pouquinho relacionado a isso. E não só isso, tem outras coisas comportamentais assim, que eu vejo no podcast do Café Brasil, que eu achei bem interessante e eu recomendo. E acho que essa é a importância e a beleza de tudo que rola, assim, questão do que a gente escuta de podcast, né? Mas até o momento assim, que eu caí e não deu tempo de eu falar, mas... Do podcast, ô Nando, se a sua mãe quiser escutar um podcast de sertanejo, fala pra eu ouvir os últimos Dupla Quase Dinâmica que eu tava tentando sertanejo, tá? Verdade. Tem lá. Do que me adianta viver na cidade? Puta, cara. Sensacional. Sou muito empolgado com isso. Ok, né, gente? Tá bom, né? É isso aí, né? Podcast é isso, né? É inclusão, né? É diversidade, né? Inclusão, meu Deus! Inclusão! Ai, caramba, só se for inclusão no manicômio, né? Que a gente fala tanta besteira, pelo amor de Deus. Olha aí, olha aí. Cara, mas é legal, assim, pra vocês, então, às vezes vocês não sabem... Como que é? Quantos podcasts tem? Os nacionais, vamos falar assim, dessa parte dos nacionais. Tem muito podcast, cara. Você, às vezes você fala, pô, quero um podcast sobre ciência. Ciência, tipo, levada a sério mesmo. Você vai achar, ah, eu quero um podcast sobre automobilismo. Você vai achar, de futebol. Então você tem uma variedade muito grande de assuntos. Isso é muito bom. Só que é igual o Bueno... falou anteriormente, muitos, os ouvintes, às vezes eles querem aquela, sabe aquele arroz com feijão, gostosinho de comer? É isso que eles querem, só que nada lhe impede de você ir atrás de um podcast mais específico, um assunto que você goste, você não é obrigado a gostar do que a grande maioria gosta, você pode sim e deve ter a sua opinião, saber o podcast que você gosta, ó, quero um podcast sobre ciência. Então, meu, vai atrás, você não precisa, vou gostar do Nerdcast, você não é obrigado, você vai gostar se aquilo lhe agrada, porque quem vai escutar é você. Cara, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu tô com tempo, assim, quero conhecer coisa nova. Cara, eu vou no Google, eu coloco podcast do assunto X. Cara, tipo, você vai achar, é um negócio inacreditável. É qualquer coisa. Assim, eu queria um podcast sobre Deep Web na época que ninguém conhecia o que era Deep Web. Uhum. E eu descobri que já tinha gente falando sobre isso. Eu, opa, vem aqui, vem cá. E eu conheci muito. Eu conheci o Gaveteiro, que o galera que foi participar com a gente, já participei com eles também, por causa de uma dessas, assim. E você vai conhecendo, né? É muito bom, porque às vezes o pessoal fica naquela, ah, eu só escuto os mesmos, eu queria mais e tal, fica naquela de não sabe o que escolher e tal. Cara, é meter a cara. Quando tu quer, tu acha, com certeza. Sim, com certeza. E é aquilo, você tem que arriscar, porque você nunca sabe se você vai gostar mais de um Nerdcast ou de um outro podcast. Você tem que ir atrás, você tem que dar chance. Já que é uma mídia de fácil acesso, você tem uma grande variedade, você tem que escutando, opa, escutei esse aqui, eu gosto. Claro que vai ter sempre aquele gênero que você prefere, que você gosta mais, que você se identifica. Porém, nada lhe impede de você falar, meu, hoje eu quero escutar um podcast, sei lá, sobre kart. Ah, eu quero um de astrofísica. Não importa, você vai atrás, você vai conseguir encontrar, igual o Andrei falou. Vai no Google, opa, podcast sobre tal coisa. E muito provavelmente que vai ter. Vamos lá. Beleza. Alguém quer complementar alguma coisa sobre as nossas experiências como ouvintes? Não. É interessante, é só uma coisinha, não sei se isso vai estar na tua pauta aí. Uhum. Mas uma das coisas mais interessantes é que a maioria das pessoas que começam um podcast geralmente são aquela coisa da pessoa que é realmente muito fã, né? E é como é que é interessante. Depois que eu me viciei na mídia, eu comecei a tentar procurar como participar mais dela. É óbvio que eu não tinha conhecimento para montar um na época, né? Como eu falei, eu sou de 2008, não tinha muito texto. Não tinha aí um Metacast, um Mundo Podcast na época. Se bobear, uhum, até tinha, mas eu não conhecia muito bem e tal, não tinha equipamento. Eu nunca tive muitos amigos que conhecessem muito dessa área para eu chamar para gravar e tal. Mas eu, por exemplo, eu tinha alguns que eu gostava, né? Eu escutava na época, participando aí junto com o pessoal, o Download, né, o PirataCast, o Rapadura, o Nerdcast era na sexta. Engraçado que cada semana, cada dia da semana tinha um episódio novo. E um dos que eu mais gostava era o AnimeCast, e eles me pareciam mais, vamos dizer assim, acessíveis, né, a galera que fazia o podcast e tal. Uhum. E eu comecei a partir daí, eu não comecei com o meu podcast, eu comecei como colaborador dos caras, sabe? Tipo, com a esperança de um dia eles me chamarem. Infelizmente, eu entrei, tipo, na época que eles já estavam quase acabando, aí eu nunca rolou essa oportunidade e tal. Eu até tentei chamar eles depois que eu tinha montado o meu e tal, mas acho que nunca bateu o interesse e tal, acho que a vida já tinha move on pra eles e tal, e eu respeitei isso, né? Mas é interessante ver como é que esse tipo de coisa acontece, de você montar o seu podcast. Ah, com certeza. Eu acho que assim, já para fazer essa introdução de como que é montar um podcast, eu acho que é tudo que o Andrei falou, essa parte. Você gosta tanto que você não quer ser apenas um ouvinte, mandar comentário, mandar e-mail, você quer fazer algo a mais. Você quer, tipo, eu quero ter a minha mão ali, de qualquer maneira, eu quero ajudar eles a montar uma pauta. Eu quero participar, nem se for, vou fazer uma leitura de e-mail com eles. Você quer ajudar de alguma forma e às vezes, sabe, você fica ensandecido, você quer ajudar. É aquela coisa, eu preciso fazer isso. Eu acho que muito do que é o Otacast hoje, ele surgiu dessa ideia. Acho que o Bueno lembra, eu estava lá, ele passou vários e outros podcasts para ouvir e eu falei, meu, eu quero montar um podcast. Ele falou, pô, legal, tal. Mas aí era aquilo. Tem várias coisas que você não pensa na hora. Que é o quê? A parte da edição, que é a parte uma das mais importantes. Você vai precisar de galera para ajudar. Não só a gravação, mas ter ideias, a montar pauta, a trabalhar um assunto. Não é simplesmente chegar e gravar. Hoje aqui nós estamos fazendo um bate-papo, é bem descontraído, só que mesmo assim exige você tem que ter uma linha de raciocínio. Não tem como você ir gravar um podcast, tipo, ah, vamos lá, cria chamada aqui, ah, vamos gravar. Legal, como que foi o dia hoje? Sabe, exige muitas coisas por trás, assim, dos bastidores, que às vezes a galera só vê lá o resultado final, que é o que importa realmente para qualquer produto, é o resultado final. Porém, você precisa ter todo um trabalho, uma base para conseguir fazer um podcast, ter uma edição legal, ter uma qualidade de som boa e também, muito principalmente, é um assunto, um tema que agrade aos seus ouvintes, que tudo fecha. É o ciclo que vai fechando em volta do que você vai conseguir fazer com o seu podcast. Acho que o Andrei também ele pode dizer muito bem assim como que é todo esse trabalho, assim, todas as voltas que você tem que dar até chegar no resultado que você precisa. Ah, com certeza, cara. E é uma das que você falou até bem interessante, porque é esse tipo de coisa. Quando a pessoa vai querer montar o podcast, a partir daí, você vai meio que descobrir se o cara vai realmente durar ou se não vai durar. Porque às vezes é muito daquela coisa do, ah, vamos lá, e tipo, papum, e já tá gravando algo, não sabe quem vai editar, não sabe a temática e tal. Cara, provavelmente esse podcast não vai durar, provavelmente esse podcast... Porque não houve assim um planejamento certo. Aí o que vai acontecer? Aí a pessoa vai começar a encontrar dificuldade na edição, a pessoa vai descobrir que ninguém vai comentar porque ela é mais uma entre tantos de provavelmente cinema ou cultura pop, entre aspas, meio que todo mundo. Mas mesmo assim, eu não sou daqueles que dão aquela cagadinha de regra falando que, ah, não, para começar um podcast você tem que fazer isso, isso e isso. Eu acho que todo mundo tem que fazer o seu podcast. Se o cara for bom, Darwin vai cuidar do podcast dele e vai acabar morrendo de uma vez, de uma hora ou de outra. Mas se o cara for bom, ele investir tempo, né, investir experiência, entender, ter força de vontade, o cara com certeza consegue um resultado até bem expressivo, né? É claro que depende do projeto, você saber se você vai ser, entre muitas aspas aqui, o próximo Jovem Nerd, né? Mas, provavelmente não, isso nunca vai acontecer, mas isso depende muito dessa questão do planejamento. O que você está disposto a fazer, por exemplo? A gente, por exemplo, a gente começou como cultura pop variedade. A gente ainda continua com esse filão e tem muita gente hoje que escuta a gente por causa disso, não só por causa do confidencial, mas muita gente gosta das nossas opiniões, principalmente porque a gente dá uma procurada de fazer diferente, né? E é aquele negócio, por que a gente tem que fazer diferente? Porque todo mundo tá fazendo igual, sabe? Saiu um podcast agora do Guardiões da Galáxia, né? Aí fica aquele alvoroço, não, porque Guardiões é o melhor filme da Marvel, aí lança o próximo, não, porque esse filme é o melhor filme da Marvel, o nego não sabe o que quer, né? Então nessa empolgação toda, aí lança 250 episódios do Guardiões da Galáxia. Aí, porra, o cara não vai escutar 250 episódios sobre isso. Se bobear, ele escuta apenas o dele, que é ou é o Páprica, ou é o Rapadura, ou é o Cinecast, ou é um podcast agora de cinema que eu tô gostando bastante, eu esqueci agora o nome deles, calma aí. Vão falando aí que eu vou descobrir, eu vou fazer um jabá gratuito aqui pra eles. Fica aí que eu tô precisando de podcast de cinema, viu, Andrei? Só de... Tô na listinha aqui. Vai, ó, todo mundo com caderneta, puxa a caderneta. Vou puxar aqui o meu feed, olha aqui. Tô no feed aberto aqui, calma aí. Até comentando sobre isso, além de, assim, da importância, assim, de botar a cara a tapa para fazer o podcast, como todo podcaster e podcast, isso eu posso falar, acho que, assim, com pouquíssimas exceções, assim, pouquíssimas mesmo, mas todos começaram, assim, muito com uma edição muito chula, muito zoada, com um site escroto. E o que diferencia, no caso, o porquê que eles ainda estão no mercado? Eu acho que, assim, a vontade de fazer, independente se você tem feedback ou não, é você fazer aquilo porque você gosta, sobre um tema que você gosta, aquilo que te dá prazer, né, o famoso, aquilo que te dá prazer. No entanto, até quando eu gravo os Otacasts de música, eu fico maravilhado, eu curto, eu falo demais. A gente gravou um aí de música, que eu falei demais. Eu falei assim, meu, por que vocês não me mandam calar a boca? Porque eu tava falando muito. Ah, cara, você... Não tem como, cara. Quando o assunto te agrada e ainda mais você conhece, não tem como. Você vai querer falar, você vai querer expor, assim. Daí vai também daquela parte que eu falei de uma boa edição. O editor vai pegar, separar, opa, aqui ficou legal, aqui não faz... Não é o momento. Corta o nome em tudo. Vai picotando. Ah, isso aqui... Opa, isso aqui encaixa aqui no final, porque os ouvintes, às vezes, eles não sabem. Agora eu comecei agora a dar uma força aqui na edição do Otacast, e daí você vai vendo, assim, que, meu, tem parte que você vai cortar, mas simplesmente você não vai excluir. Você vai guardar aqui, que pode ser que encaixe no final aqui desse bloco. Tem várias coisas que você vai ter que avaliar. Opa, não é simplesmente selecionar, deletar. Você tem que ver se realmente eu vou deletar ou eu posso utilizar mais pra frente. Várias sacadas, assim. Mas, assim... Isso é complicado, né? Eu acho que, assim... Pode falar. Essa parte, assim, de você fazer por uma coisa, assim, que você goste. Que seja um fato de você expressar uma opinião sobre o tema. Você está expressando aquilo que você acha sobre Vou falar no caso do Otakesh, sobre um determinado anime. Ou no caso do Mundo Freak, que eu até gravei com eles, sobre o Adventure Time. E assim vai, entendeu? É aquilo que você gosta, que você sente prazer em falar, e quando você faz isso, não importa se você acaba tendo feedback ou não, assim, eu acho que não fica pesado. Você faz, acho que meio que pra você, mas é importante e também você se colocar numa questão que, assim, você tá jogando isso na web, é a mesma coisa que você jogar isso no... É a mesma coisa, não. É exatamente, você tá jogando isso na web, você tá jogando isso numa rede social, e, cara, quando você joga numa rede social, todo mundo vê. Inclusive a sua avó que tem Facebook vê isso, entendeu? Então, é assim, por que não fazer um negócio bacana, entendeu? Não fazer um negócio sim. com esmero, entendeu? Mas isso é claro, isso vem com experiência. Falo isso porque se eu pegar como é que eu gravava aí o Nerd Drops de Games lá no começo, quando eu comecei a gravar, putz, zoado, entendeu? Aí hoje em dia eu já tenho um equipamento melhor, hoje em dia eu já tenho questões já de respiração, até mesmo de pausa, e até mesmo pra gente ir combinando, pra não ficar atropelando, apesar que acontece, mas isso é normal, tá? Foda-se. Uhum. Então... Cara, isso tudo meio que... Pode falar, André. É que isso tudo meio que vocês estão falando, assim, meio que vem com a experiência. Outro dia eu tava... É que a gente tá com um novo projeto lá no Mundo Freak, né, que eu tô abraçando um monte de projeto, um bando de pessoa que quer escrever, eu tô abraçando lá no projeto exatamente pra dar oportunidade e ao mesmo tempo a gente ganhar conteúdo. A gente faz um troca-troca gostoso, bacana lá no Mundo Freak. Mas um dos caras que entrou com a gente lá foi o Bruno, do DotaCast. Eles ficaram sem ter como lançar os episódios. Eles estavam... Tinha acabado de começar, né? Tava no episódio 5. Já lançaram 5 já no Mundo Freak. E eles estavam com essas dificuldades. Aí, pô, é o foda que é o seguinte, cara. Quando você já tem muito tempo de estrada, e eu tô tentando falar de uma maneira não babaca, assim, porque eu realmente me sinto muito ruim quando eu falo dessa forma. Tipo, ai, meu Deus, o senhor da experiência, né? O cara que sabe de tudo. Não, mas tipo assim, a gente sabe como evitar certos erros exatamente porque a gente já passou por eles. Então, é engraçado porque eu dei certos toques pro Bruno antes da gente se conhecer e tal, quando eu conheci o projeto dele. Aí o cara aceitou super de boa, assim, as minhas críticas construtivas que eu tinha feito e tal. E hoje o cara tá lá no projeto, a gente tá. A edição dele tá ficando cada vez melhor, as coisas estão ficando muito boas, e de vez em quando ele me chama pra gravar, eu dou uns toques na. E como é como meio que guiar o cast e tal, né? Porque a pessoa quando é host e começa, sendo que ela nunca fez isso na vida, é tipo, outro dia eu escutei alguém falar, eu nem lembro quem foi algum podcast, desculpa aí não ter lembrado, que falou o seguinte, cara, que o podcast bom é aquele podcast que tu sabe que os participantes podem mandar um ao outro tomar no cu que tá tudo certo, sabe? Que tem essa química, né? Tem essa parada de quando é pra mandar calar a boca, é pra mandar calar a boca. E o host, bem ou mal, tem esse poder e precisa usar esse poder, né? Porque senão daqui a pouco também, se o cara for deixar pra cortar tudo na edição, filho, vai ser que é 24 horas de edição, né? Vai ser uma semana editando e não vai acabar nunca, né? Então é muito desse lance da experiência que é muito legal compartilhar. Uhum. Eu posso dizer por experiência própria que eu nunca tinha gravado, nem sonhado em gravar um podcast. E eu comecei, assim, com cara e coragem. E você sempre tem aquelas manias, que é o quê? Ah, vamos falar sobre tal coisa. Ah, você vai começar a descer. E o podcast de hoje é sobre, sei lá, Dragon Ball. Dragon Ball é um anime de 1985 criado por Akira Toriyama. Nossa, eu escuto primeiro assim, cara, parece que eu voltei de um velório. É verdade. Nossa, cara, é a pior, assim... É o pior dos mundos, assim, você, depois de, a gente tá no, já gravou, puta, quase 100 já podcasts, e você escuta o primeiro, se você escuta o primeiro e consegue achar os defeitos, é porque você já tem uma maturidade legal e você já tá com uma experiência muito boa, porque você sempre vai se autoavaliar, você não precisa ser, eu sou o host, eu tenho obrigação, não, os participantes, eles têm a obrigação, sim, de escutar, falar, galera, ficou legal. Puta, isso aqui a gente ficou falando muita gíria, muitas coisas. Porque é igual o Andrei falou. Pô, tá falando, falando e não, sabe, quando não sai mais, ou, oh, para. Bom, agora a gente vai falar isso aqui. Senão vai ficar muito grande esse bloco, esse assunto, então vamos continuar, que senão não vai pra frente. Isso aí é normal acontecer, então não fiquem se achando, ah, eu vou ser ignorante. Não é ser ignorante, você, como host, você tem a obrigação de guiar o podcast. Ele tem um começo, tem um meio e tem fim. Não é um podcast que vai gravar 4 horas e não vai conseguir cumprir o que você já determinou pra pauta. Tem tudo isso também. É que aquilo, né? Quando você meio que coloca no papel, meio que você já tem também essas definições, né? Aham. É. É, até mesmo para vocês terem uma noção, eu que virei, eu ainda lembro isso, na Campus Party de 2012, eu virei pro Maestro Billy e eu falei assim, rola de eu, por um acaso, lançar um podcast sem edição? Aí ele virou para mim assim, cara, mas isso aqui é um negócio de qualidade? Eu falei, quero. Eu falei, então não. Aí, sabe, eu levei essa na cara, só que tinha uma coisa assim, eu não curto editar, eu não curto. Só que o que acontece, conforme vai passando o tempo, vai tendo necessidades, né? Eu vou até fazer um curso, vou fazer um curso de edição agora em novembro, aí eu já mais um jabazinho aí, que é o curso de edição de podcast do Léo Lopes, lá do Radiofobia, um jabá aí, de graça, mas com isso eu espero, sabe, pegar o gosto da edição e tocar certas coisas assim, sabe, meio que... por conta própria e botar cara e coragem nisso. Acho que isso é bem importante. Uhum. E, eu vou aproveitar que a gente... Pode falar, André. Vou falar. Não, é só dar uma pausinha aqui, que eu tô de olho aqui nos nossos ouvintes que estão cobrando. Ah, lê aqui a gente, eu tô lendo, tá, Rodrigo? Tô aqui de boa, olhando vocês, tá? Fique tranquilo. E a Luísa aqui tá pedindo pra eu mostrar minha cara. Eu não sei se eu acabo com esse mito. Olha aí, eu vou destruir muitos corações. Não dá, gente. Ó, mas eu vou fazer o seguinte. Eu prometo, não vou mostrar aqui agora o rosto. Olha, vai ficar um mistério. Mas eu convido também ao queridíssimo Bueno, que tá aqui com a gente, o Giba. Meu. E ao queridíssimo também, que está rosteando aqui do Otacast, rosteando aqui essa conversa, de que semana que vem, eu vou fazendo aqui um jabá, né? Tô até atrapalhando a conversa dos caras pra fazer jabá próprio. Desculpa aí, gente, mas foi mal. De que eu vou estar lá com o Hangout lá no Mundo Freak, eu vou gravar um episódio lá e todo mundo tá convidado e eu vou mostrar meu rosto lá. Opa. Doa a quem doer. Aê! Olha aí. Eu vou até tomar banho no dia, né, então vai ser especial. Olha aí, ó. Então vai ser um evento de gala, cara. Você vai tomar banho, pô. Ô, louco. Vou vestir de social nesse dia, cara. É, põe uma gravatinha. Mas continua aí, Bueno, que você ia falar. Então, eu ia até aproveitar que a gente começou a falar mais dessa coisa do podcast, de fazer esse tipo de coisa. Eu vou até comentar com vocês como eu comecei a fazer o podcast. A minha primeira oportunidade, assim, em fazer podcast em si, não rádio, não vou contar rádio online, porque é uma mídia diferente, e no caso não é o dia, né? Hoje não é o dia da rádio online, hoje é dia do podcast. Eu comecei no NetDrops de Games, mais especificamente no NetDrops de Games número 6, e eu comecei justamente com a digníssima senhora aí do Andrei aí, que deve estar do lado dela, a Ira Croft. A gente começou a fazer esse podcast de game lá atrás, em 2010. Na época do NetDrops, quem que estava no comando no NetDrops de games era o Kodoji e o Vivacqua, que aí depois eles foram e fizeram Cidade Gamer. E aí eu acabei começando lá, acabei indo para Cidade Gamer também. Aí depois acabei saindo do Cidade Gamer. E aí eu fiquei sem podcast em específico, e aí até que o Nando me chamou para começar o junto, no caso, assim, eles já tinham até começado, né? Acho que entrei no episódio 6, né? No negócio assim. Isso, exatamente. O de... Foi de Survivor Horrors, né? Não. Foi. Ah, não, não foi. Ah, é verdade. Você não ia gravar um de Survivor Horrors. Não. Foi o de Gaijin Anime. Ah, é, pode ser. Foi. E daí, bem, eu já participei já no Mundo Freak, já tive até algumas experiências aí de rádio aí na Metodista, na Faculdade Metodista, que foi indicação, inclusive, de Ira Croft, mais uma vez, eu puxo ela porque Ela sempre me ajuda em várias paradas, questões de podcast aí. Eu já até participei, acho que, de Pussycast com ela e com a nossa querida Mayra Moraes. Morena Moraes. Mayra, eu não sei porque eu falei Mayra, é Morena Moraes. E ela vai me matar se ela ver isso. Ela vai ver, porque eu vou publicar no OtaCast. É. E aí, assim, eu comecei e continuei no OtaCast e tô fazendo aí algumas coisinhas aí, né, participando de alguns podcasts, esse tipo de coisa, e por aí vai. E vamos ver, né, como é que vai o andar da carruagem, que depois a gente começou com o Dupla Causa Dinâmica, eu e o Tony, né, com uma necessidade mais aí da gente atender os ouvintes. E vamos ver aí, né, depois que eu fizer essa oficina aí de edição aí, como é que vai ser, né? Se eu vou fazer um podcast próprio, sei lá, né? Quem sabe? Olha, quer abandonar o barco, né? Não, é assim. Essas pessoas agregar. São assim, né? Podcast é isso aí, né? Podcast é tudo. Ó, o povo de olho junto. Povo de olho junto. Eu só vou dar uma dica aí, ó, do podcast que eu quero fazer, ó. Quem tá vendo no Hangout vai ver aqui e vai entender. Tá? Eu tô mostrando isso na câmera. Se você tá escutando o áudio, desculpa, você okay. Não... Card Yu-Gi-Oh! Cuidado, gente. É do demo. Tá, só quem tá vendo no YouTube tá vendo o que eu tô mostrando aqui e fica a dica aí do podcast que eu tô preparando aí pra quem sabe aí a gente já fazer isso. Aí, ó. Meus dedinhos da Eliana, é isso? São dedos? São dedos. Pô, show, mas show de bola, Giba. Muito bom mesmo. Aí, é interessante. Certo. Vamos lá aqui. Bem, então a gente já pode falar direto da parte dos ouvintes aqui. Como não, que é? Não. Como não? Precisa que o Andrei... Não, pode não. O cara tá falando que não, não. O que é? Que eu tenho... Não, o que eu tenho que falar? Tem que fazer alguma coisa? Tem que fazer a gracinha? Eu não sei malabarismo, não. A gravar. Oi? Como ele começou a gravar. Ah, então, cara. É verdade. Começou a gravar, tá. Então, foi o seguinte. Foi numa terça-feira, chovia muito. Não, sacanagem. Acabou... O AnimeCast, né? Então, assim, eu fiquei lá ao Léo novamente. Então, eu falei: ah, quer saber de uma coisa? Se eu quiser o negócio direito, eu vou ter que montar eu mesmo, né? Aí eu peguei assim o nabo, gritei pra cima: eu nunca mais passarei fome novamente. E a partir daí eu falei que eu ia montar, ou pelo menos montar a equipe dos Vingadores. Eu coloquei meu tapa-olho de Nick Fury, né? Eu fui a caça, né? Já que eu não tô lá pra caçar, né, foi a caça dos participantes do Mundo Freak, porque os meus amigos, na época, que viviam comigo, eu fazia faculdade na época, eles não curtiam a parada, sabe, eram pessoas novas e tal, não tinham a manha, e eu falei, caraca, onde é que eu vou conseguir galera pra gravar, e gravar sozinho não era minha, sabe, aí o que aconteceu? Toda vez rola um evento lá no Rio de Janeiro, que é o podcast em Boteco, quase que eu confundi com Podbreja, que é aqui em São Paulo. Aí lá, eu fui pra ver, porque, tipo, é um evento que não é só pra podcaster. Os ouvintes vão lá conhecer o pessoal e tal. Na verdade, a maioria que vai lá é ouvinte mesmo que organiza e tal. É muito, muito show de bola. E a partir de lá eu conheci uma figura muito inusitada que se chama Rafael Jacaúna, o mito, a lenda, né? Que é o nosso professor de história, né? Aquele cara que acredita que o ET de Varginha era o demônio de verdade, acreditar pra ele. Eu olhei pra aquele cara falando bobagem, eu falei, caraca, eu preciso muito desse cara no meu podcast. Aí ele foi o primeiro. Ele foi o Tony Stark da parada. Tanto que ele tem até cavanhaque Tony Stark. Aí, a partir daí, eu conheci a Ira, eu vim aqui pra São Paulo, e a Ira foi a minha segunda, foi a minha viúva negra. Né? E a partir daí eu fui montando assim, e o resto do pessoal eu meio que conheci pela internet. E eu montei meu grupo e foi assim que eu comecei o Mundo Freak em si, né? Só que na época ele era muito voltado pra cultura pop e variedade. Eu levava muito no hobby, né? Aí no começo eu tinha pouco comentário, assim como todo mundo, né? Pouco comentário, pouco ouvinte. Aí eu tinha 90 ouvintes, eu já ficava assim, na época eu ficava feliz. Nossa, 90 pessoas ouvindo as bostas que tenho pra dizer, né? Aí, beleza, só que daqui a pouco começou a não ser o suficiente. Então eu tentei procurar formas de crescer, até o momento em que a gente teve a ideia, né? Eu não lembro exatamente como surgiu a ideia do Mundo Freak Confidencial, que foi realmente que jogou a gente, meio que entre aspas, pra fama, entrar parada, porque a gente acabou meio que se tornando vanguardista nesse lance de falar sobre casos insólitos, sobrenatural, paranormal. E a partir daí foi que meio que, tipo, todo mundo começou a escutar o Mundo Freak Confidencial. Quem não escutou, começou a escutar. Amigos que não escutavam a gente antes começaram a escutar. E meio que foi nessa, sabe? Aconteceu de uma forma meio planejada, né? Não foi simplesmente, bah! A gente tinha pauta, tinha como gravar, eu tinha conhecimento de edição. Fora. Só que ao mesmo tempo veio muita coisa também da experiência. Então, mais ou menos isso foi a história do Mundo Freak, né? Uhum. Pô, foi praticamente assim, você já tinha essa ideia, já tinha amadurecido a ideia e já sabia que você precisava sim de pessoas que fossem somar, e não só isso, você viu que chegou uma hora que você já estava com uma publicação fixa, uma atração principal, e você viu que você precisava abrir mais o leque para atrair mais ouvintes. Isso é muito importante, porque mostra que você teve a maturidade suficiente de você avaliar que aquilo não era o suficiente, e você precisou reformular assim, falar, pô, o que não tem ainda que eu posso fazer converter esses novos ouvintes e até, às vezes, acabar atraindo os ouvintes que vieram para essa nova atração a conhecer o seu podcast principal. Isso é muito importante, assim, você ter esse feeling, né? Porque é uma coisa que você vai ganhando essa experiência ao longo dos tempos. Não é uma coisa que você começou um podcast hoje e já vai colocar numa planilha, ó, até programa tal, eu vou ter uma outra atração, isso, aquilo. Vai depender sempre do seu público. Você vai ter que avaliar, saber o que eles gostam de ouvir e sempre fazer o quê? Ter no network, opa, será que eu posso chamar essa pessoa aqui para gravar? Ah, eu posso fazer uma nova atração, vou chamar o Andrei aqui porque ele fala sobre assuntos sobrenaturais, ele gosta. Então, vou lá fazer um podcast aqui, um Otacast voltado só para animes de terror. Eu posso pensar nisso e, opa, já tenho quem me ajude. Então, sempre isso é importante também. Já sabe que não me chama, né? O Bueno tá arriscado. Risquei seu nome aqui na lista, Bueno. Beleza. Bem, alguma coisa para complementar? Não. Beleza, então... Ah, tô tranquilo sobre isso, já falei até demais. Aí, ó, já. Então o Andrei, a partir de hoje, ele vai ser conhecido como o Nick Fury já. Ó, Nick Fury dos podcasts, hein? Opa! Aí, já tem Nick até Fury, motherfucker. Olha, ó. Então, né? Aí, já era. Fury que merece, né, cara? Pô, Nick Fury é foda, cara. É um bom personagem, aí, ó. Então já podemos falar aqui sobre a parte do contato dos ouvintes, feedbacks, que isso eu acho que é o lado mais gratificante, né? É que você, depois de um tempo, é tudo que você espera. Às vezes vale mais do que dinheiro, mas... Oi! Vamos lá. Beleza. Então, vamos deixar o nosso convidado, o Andrei, falar primeiro. Por favor, tenha as honras. Como que você foi, assim, sentindo esse contato dos ouvintes, recebendo e-mails, os comentários, e como que você fez, assim, porque a gente sabe que é difícil. Às vezes existem muitos ouvintes que eles são ouvintes. Eles vão escutar, para eles comentarem, tem que ser aquele tema que, tipo, é o top para ele, é o máximo, assim, tipo, você falou exatamente o que ele precisava ouvir. Sim, sim. Foi aquilo, né, cara? Esse contato gostoso, bacana, com os ouvintes. Não, mas sério agora. Isso é um negócio que é bastante polêmico no meio da podosfera, né? Porque sempre acontece, vez ou outra, tem alguém com mimimi de, ninguém comenta no meu podcast, ninguém me escuta, não tem ouvintes suficientes. E eu penso da seguinte forma, assim... O grande problema não é o ouvinte, nunca foi e nunca vai ser. O ouvinte, ele vai aglomerar aonde ele sabe, primeiro, que tem qualidade, que é bom, né? Mas mesmo assim, tem muita gente que faz coisa de qualidade e não consegue, né? Ou uma coisa ou outra, né? E eu tô aqui me colocando na... Oh, meu Deus, como o André é foda e tem um número incrível de ouvintes e comentários. Não, não é isso. Mas é porque com um pouquinho desses anos de estrada, você começa a perceber um certo padrão, né? E aí você vê, cara, se você tá começando agora um podcast que é de cultura pop, podcast que é falando sobre filme da Marvel, podcast que é sobre infância, podcast que é sobre desenho animado da década de 80. Cara, tu vai ter uma dificuldade de achar o ouvinte porque é o mesmo tópico, é o mesmo assunto, é o que todo mundo praticamente fez. Meio que acaba se tornando até uma piada interna da podosfera, mais um podcast aí de histórias de escola, sabe? De história do colégio. E quando você não é um nerdcast, é complicado, porque... Por que a pessoa vai se interessar em escutar as suas histórias de infância, sabe? Por que você realmente tem de interessante? E às vezes você encontra meio que um grupo de amigos e começa a bater um papo e tal, e tipo, às vezes aquilo é divertido pra vocês. É claro que isso não é uma